Doutora R. Mode, registro da Ilha Terminus. A instalação está sendo toda alimentada por um reator movido a Ethereum. O crédito é do Duffer pela proficiência em interrogatórios. Ele trabalhou no Strauss por 3 anos. Combinado com vigilância constante, ele acabou falando. Ele disse que é benéfico criar organismos cristalinos para aproveitar a energia biogalvânica. Depois disso, o desenvolvimento foi rápido. As estações de maturação praticamente se criaram sozinhas. Naturalmente, o Edward está muito feliz com os protótipos que eu mandei, sem falar que não tem mais conta de luz para pagar. Isso faz da gente a principal instalação de pesquisa do Janus. Claro que ninguém duvidava disso. Tem boatos de que eu vou ser transferida para perto do diretor. Trabalhar com o Edward seria realmente ideal. Mais dinheiro e recursos e certamente comida melhor. Os idiotas que acham que meu salário é alto demais iriam amar que eu fosse embora para nunca mais voltar. Mas o Edward tem muita influência. Aqui eu mando. Lá eu ia obedecer. Eu vou aceitar as coisas como estão por enquanto. Mas comida melhor seria bom.